Então, vamos falar assim, de começar por informação que o senhor ia passar da última vez que a gente falou e que nesse áudio a gente ainda não tem, que é a primeira coisa que eu sempre pergunto, qual. Manda ver. Vamos lá, qual que é o nome do senhor e como que o senhor se tornou esse espírito que hoje nos ajuda? O pessoal chama eu de paizinho, né? Que na verdade foi a Fia, esposa de Jaqui, né? Que me batizou pelo seguinte, né? Eu não tenho nome ou não lembro o nome. Tá, da sua última encarnação. É, a primeira vez que eu vim aqui, eu falei assim, ó, filha, eu não sei meu nome. Me chame aí do que você quiser. Me dê um nome, né? Tá. Aí a filha chegou e falou assim, ó, conhecendo o senhor assim do jeito que você é, eu posso te chamar de paizinho? Eu falei assim, pode, né? E aí foi. E aí foi. E dia vai, dia vem, né? É paizinho pra cima, pra baixo. E agora todo mundo me conhece como paizinho. Eu ainda não lembro o meu nome. Da última carta. E mesmo que eu lembrasse agora, acho que ele não ia pegar. Não ia pegar? O pessoal ia continuar me chamando de paizinho. E no mundo espiritual, como que eles chamam o senhor antes? Como chamavam o senhor antes de começar a ser chamado de paizinho aqui na Terra? Eu não sei, filho. Não, por exemplo, ontem o senhor encontrou com um amigo seu no mundo espiritual. A gente não se fala pelo nome assim, digamos assim. Digamos assim, a nossa comunicação do outro lado não é bem assim, dessa forma. Que nem aqui. Que nem, o seu nome é Jefferson, Isso. né? Se eu fosse encontrar com você na rua, eu gritaria assim, ô Jefferson, né? É. Ia chamar você, né? Enfim. Do outro lado não é bem assim que acontece. Não é. Não. A comunicação é feita por sentimento. Sentimento. Tá certo. Sem palavras. E qual que é a aparência que o senhor tem no mundo espiritual? Digamos assim, o paizinho, ele é um velho. E a única coisa que eu sei. Um velho que fuma, só. O Tá. pessoal pergunta se eu sou preto velho. Eu falo assim, não, não sou preto velho. Só não é. Eu sou só um velho que gosta de conversar e fumar. Entende? Né? Sim. E é assim, eu não faço previsão, inclusive, assim, eu para acertar as coisas sou terrível. Né? Não, Eu erro tudo. mas assim, o senhor agora quando vem e incorpora no menino, como que o senhor faz? É uma coisa assim, quando eu vejo, já estou aqui. Entendi. Então o senhor tem auxílio desses outros amigos. É como acontece mesmo, eu não sei. Que assim, na verdade, eu não lembro desses detalhes. Digamos assim. Isso daí é devido ao próprio trabalho que eu vim fazer, na verdade. Isso daí, de um tempo para cá, nós notou assim que essa coisa de não saber esses detalhezinhos, né? Ah, como é que você vai, incorpora, como é que é do outro lado, como é que não é. Como é que é seu nome? Como é que foi sua vida? Essas coisas todas assim. Nós chegamos à conclusão que Nós não lembro o nome. Primeiro, porque vocês precisam aprender a simplesmente receber a mensagem. É ela. Porque a mensagem não depende do mensageiro. O que eu vou falar para você, por exemplo, É. podia estar escrito no livro, num papel de pão, pichado na parede. Né? É. A ideia é vocês aprenderem a não julgar, digamos assim, não é porque não está escrito numa folha de ouro que vocês não vão ler, Claro. não vão tentar entender a mensagem. O que importa de verdade é a mensagem que você vai receber e como você vai receber isso. Como você vai colocar isso para dentro de você. É isso que importa. Qual que é? Como veio, por que veio, não importa. Importa. Isso daí é pelo seguinte, por exemplo, você pode ter, digamos assim, a solução dos seus problemas da sua vida escrita num papel de pão, que estava jogado na porta da sua casa. Né. Você varreu e jogou no lixo, porque estava escrito num papel de pão. Compreende isso, filho? Sim. Muita gente faz isso realmente. Então Toma. é parar de julgar a origem, É. prestar atenção no conteúdo para ver se serve ou não serve, ver se dá para usar ou não dá, o que que eu posso tirar, o que que eu posso piorar, o que que eu posso melhorar. É assim, não é? Parar e pensar nas coisas. Que hoje vocês vivem uma vida assim muito automática, né? É tudo assim muito pronto, assim, é papum assim. E como tem muita informação para vocês nessa época de hoje, né? Digamos que assim, vocês não conseguem absorver o suficiente, digamos assim. E vocês sabem que vocês não conseguem lidar com toda essa informação que vocês recebem. E como vocês não conseguem receber tudo isso, ler tudo isso, vocês acabam descartando alguma coisa. Só que o critério para descartar essas coisas, o que que é? É esse bonito e feio que vocês têm. Né? Né. Ah, não, está escrito num papel de ouro, então deve ser importante. Esse eu vou ler. Né? O papel de pão que está lá na calçada, lá, se dane. É, realmente ainda se considera muito a imagem e não o fundo, né? A superfície e não o fundo, né? Mas nem tudo também gira em torno disso, né? Muitas vezes você começa uma conversa com uma pessoa, ou você fala, como você chama? Porque é costume, né? Você trocar informação assim, não é porque aquilo de tudo a conversa vai valer mais, né? Mas todo mundo tem o direito de se apresentar do jeito que prefere, ou é tudo natural, né? Agora fala pra gente, qual a sua atividade principal, então, junto ao seu médium? Hoje, né? Basicamente assim, eu faço o atendimento individual, que assim, eu sento na frente da pessoa, a pessoa conversa com eu. E baseado no que ela conversa comigo, eu tento resolver o problema dela. Mas não no sentido assim espiritual. O pessoal me chama muito assim de psicólogo. Olha. Eu tento dar umas saídas para a pessoa dentro do mundo dela, digamos assim. Porque tem essa história, né? Você, com tudo que você recebeu durante toda a sua vida, você tem uma personalidade única, digamos assim. Você tem um entendimento do mundo único. Né? Eu não consigo te ajudar de verdade, digamos assim, se eu tentar impor o meu mundo no seu mundo. Né. Compreende? Sim. Porque o meu mundo é diferente do seu. O meu mundo não se encaixa no seu. A solução para mim não é a sua solução. Certo? Certo. Então, baseado no seu, no que você é, no que você conhece, no que você sabe, eu tento dar uma saída para o problema que você tem. Sim. Isso daí eu uso uma técnica, inclusive, que eu já ensinei pro pessoal lá do grupo lá que eu participo, né? Que é assim, vocês querem ajudar? São três etapas. Três etapas. Vem uma pessoa lá com um monte de problema na cabeça. Senta lá e escuta a pessoa. Eu falo para eles assim, ó. Mas não é assim. Parece um robô, né? Tá passando tudo na frente dele, mas não tá entendendo nada. Eu falo assim, mas não é assim que nem um bobo ali, que nem um boneco. Você tem que virar um ouvido. Virar um ouvido gigante. E cala a boca. Escuta o que a pessoa tem para falar. Deixa ela falar. Né? Aí a pessoa vai e deslancha ali. Vomita tudo, fala assim, ah, fala todos os problemas dela lá, explica tudo e dá todo o panorama, digamos assim, do problema dela. Quando a pessoa parar, quer dizer que ela esvaziou, digamos assim. Ela estava cheia de problemas, esvaziou todos os problemas para fora. Expôs, né? Os problemas dela. Aí entra a segunda parte. Você, digamos assim, baseado no que você escutou na primeira parte, você incorpora a pessoa. Incorpora no sentido assim, de entender dentro do mundo dela os problemas que ela está tendo. Certo? Certo. A terceira etapa é deixar a boca falar. Deixar a boca falar não é ficar matutando o que você vai falar ou deixar de falar para aquela pessoa. Se você fez os dois passos anteriores corretamente, a resposta vai vir. Por exemplo, você que é uma pessoa mais espiritualizada, já leu bastante, né? Sim, senhor. Já estudou bastante. Em vez de você ficar escolhendo, ah, vou falar aquilo lá, vou falar aquele outro. Ah, ali está em tal lugar assim que fala alguma coisa assim parecida com isso. Não é isso. O ensinamento você já tem dentro de si. É por isso que tem que, digamos, incorporar a pessoa. Incorporar não no sentido literal da coisa, né? Mas é se baseado no que você escutou, você entender, entrar dentro do mundo dela e tentar compreender por que ela está sofrendo tanto. Essa mistura, digamos assim, do seu mundo com o dela, vai dar uma resposta. E essa resposta vai vir na sua boca. Deu para compreender? Deu sim, senhor. Então, paizinho. E se você usar essa técnica, você vai ver que é bem interessante, você não vai passar da segunda. Da Então, segunda etapa. é ouvir primeiro, né? Depois entender, depois falar, é isso? Isso. Mas não é um entendimento assim, mais ou menos, não, viu? É compreender por que. Eu vou explicar por que eu tô insistindo nisso. Você já deve ter conversado com alguém que tem algum problema. E aí a pessoa começa a chorar as pitangas para você, né? E dado momento, quando você está escutando a pessoa, você fala assim: nossa, mas isso não é nenhum problema. Se eu tivesse um problema assim, desse tamanho, eu estava feliz. Já percebeu umas coisas assim? Sim, já. Que às vezes as pessoas têm uns problemas que, assim, para ela é um problemão, para você não é. Se você entrar assim para ajudar a pessoa, você não consegue ajudar. Porque parte do princípio que você acha que ela nem tem um problema. Mas ela está sofrendo. E aí? Né? Por isso tem que prestar atenção, incorporar a pessoa mesmo, assim, entender o problema que ela está tendo dentro do mundo dela. E a resposta vai vir. O que você tem que para falar para a pessoa, isso vai vir. Você não precisa fazer esforço nenhum. Se você fez as duas etapas anteriores corretamente, a terceira, ela vem automaticamente. Vem naturalmente. E você vai ver que, às vezes, em 90% dos casos, você não vai passar da segunda etapa. A pessoa vai sentar na sua frente, vomitar tudo, né? Vai chegar assim e falar assim: ufa, nossa, mas você me ajudou bastante, né? Muito obrigado. Levanta e vai embora. Aí você fala assim: nossa, mas eu não falei nada. Você vai ver que muitas das pessoas, elas só precisam de ter alguém para desabafar. Só isso. Alguém que escute ela de verdade. Sem julgar. Sem achar nada. Simplesmente escutar. Só isso. E é assim que eu trabalho, filho. Eu atendo as pessoas, elas vêm conversar com eu. Eu uso, digamos assim, essa técnica. Eu tento ajudar elas no mundo delas. E por que que o senhor faz isso? Porque elas têm que. As pessoas, filho. Todo mundo aqui nessa terra. Todo mundo aqui precisa, digamos assim, aprender a crescer e encarar a vida como ela tem que ser. E encarar os problemas e resolver os problemas por elas mesmas, sem precisar de ajuda. Elas têm que ver que a saída problema que ela tem está dentro dela. não em alguém ou entidade, ou seja lá o que for. Certo. Mas esses trabalhos que o senhor faz ajudam de alguma forma na sua evolução suficientemente ao ponto de o senhor fazer, porque também vai ajudar o senhor, ou é mais assim um movimento altruísta do seu coração? Eu não diria que assim, é uma coisa altruísta, assim como você disse, né? É assim, é o meu trabalho. Só. Sim. E naqueles. Digamos que assim, parte do princípio do seguinte: se eu entrar para ajudar alguém, eu estou errado. Claro. Porque Simples. sim. Você sabe por quê? Eu acho que é porque então o senhor já está vendo a pessoa como alguém precisado. Não. Não, não é isso. Quando você entra com uma intenção, você está satisfazendo quem? Você mesmo. Exatamente. Quem que você está ajudando? A você mesmo. Exatamente. E aí? E aí? E aí o quê? Que ajuda que é essa? É. Eu vou lá, vou ajudar, mas na verdade quem está no fundo, quem está se ajudando sou eu mesmo, digamos assim. Eu tô atendendo minha vontade. Compreende isso? Sim. Mas e aí? Alguém está ouvindo e dizendo, mas amar ao próximo como a si mesmo é preciso e deveria ser natural buscar amar-se primeiro. Assim, para você conseguir amar o próximo, você tem que conseguir se amar. Primeiro, e mais fundo ainda, tem que aprender o que que é amar. Né? Sim. Tem que primeiro aprender o que que é amar, para depois tentar se amar do jeito que você é, para depois tentar fazer isso pro próximo, que é mais difícil ainda. Quem já tentou sabe o que eu estou falando. Claro, entendi. E essa ideia de você entrar para ajudar com essa intenção está errado, é exatamente está nesse problema. Se você entrar em qualquer ação, porque você está buscando um benefício próprio, porque você acha certo, que você é o que você acha que deve ser feito, você está se satisfazendo. Você não está lá ajudando. Certo? Claro, claro. Entendi. É diferente, né? Você não está ajudando ninguém. Sim, senhor. É. Então, no caso, se ajudar seria encontrar em você a hipocrisia e lidar com ela antes de agir, segundo ela. É você ter consciência dessa coisa toda. Sabe quando é que vocês ajudam de verdade alguém? Quando? Quando vocês não percebem que vocês ajudaram. Ah lá. Entendi. Aí, quem sabe, vocês ajudaram aquela pessoa. Quando você não, digamos assim, nem sente o mérito, sabe? É uma coisa assim, nossa, mas eu nem fiz nada para aquela pessoa e ela está se sentindo ajudada por mim, né? Mas eu não fiz nada. Quem sabe essa pessoa você conseguiu ajudar? Porque não teve nenhuma intenção, você não sente nem, digamos assim, não, os louros da vitória, sabe? Ah, eu consegui ajudar aquela pessoa. Que bom. Né? Sim. É uma coisa muito boa, né? Então, paizinho, eu vou pedir ao senhor, talvez, já a gente encaminhar para a última mensagem sua, assim a gente não toma tempo também, nem do Sérgio, nem da Cléia, muito com esse nosso estudo. Tá bom? Então, só antes de o senhor dar a sua última mensagem, o senhor poderia dizer para a gente qual que é o papel principal dessa equipe com a qual o senhor trabalha? A gente entende que o senhor não é um espírito militante da Umbanda, correto? Não, sou nada, não sou ligado, digamos assim, a nada dessas religiões que vocês conhecem, assim, digamos O assim. senhor é ligado ao quê? A Deus. Mas eles também são. São. O senhor, por exemplo, estaria num grupo do ecumenismo, talvez? A sua equipe? É como se perguntasse assim, que bandeira o senhor carrega? Eu diria mais universalista. Isso, tá certo então. O senhor e a equipe do senhor é de espíritos voltados para o esclarecimento universalista. Eu diria diferente, inclusive. Sim, senhor. Tem uma entidade que vem nesse daqui, que ele fala assim: eu vim aqui para fazer vocês andarem. Evoluírem, deixarem de serem crianças, crianças birrentas, serem adultos, ao ponto de se conhecerem a si mesmos. Tá certo. O meu trabalho é mais nesse sentido, de fazer com que vocês, digamos assim, fiquem mais adultos. Que tenham uma compreensão melhor das coisas que acontecem com vocês, dentro de vocês. Que hoje vocês não sabem o que fazem. Né? Eu imagino que precisamos aprender muita coisa. E é assim, filho. Sure. A ideia toda é dentro do que você sabe. Apontar um caminho para que você chegue num autoconhecimento, digamos assim. Esse autoconhecimento vai deixar você mais adulto, mais consciente do que você é. Certo? Sim, senhor. Tá certo. Então, joia. O senhor quer, então, passar uma última mensagem para quem está ouvindo, procurando nas palavras do senhor entender o que é esse universalismo, por que agora e como alcançá-lo? Vamos tentar resumir isso daí. Vamos. O objetivo de vocês viverem essa vida digamos assim, é além do que você chamaria de evoluir. Evoluir é um detalhe. O que importa para quem está encarnado aqui é ser feliz, viver essa vida de uma forma feliz. Mas não é qualquer felicidade. Não é uma felicidade, digamos assim. O pessoal chama de felicidade incondicional. É uma felicidade que não depende de nada. Ela simplesmente existe dentro de vocês, essa felicidade. Você não tem que buscar nada fora de vocês. A felicidade não está para fora. Ela está dentro de vocês. Todos vocês já têm essa felicidade. Só não sabe que tem. Está tão entulhado de coisa que deveria ter ou não ter, que não consegue se enxergar. Não consegue perceber o que tem dentro de si. A caminhada, digamos assim, daqui para frente é assim. É para que vocês consigam atingir isso. Cada vez mais perto. Cada vez, digamos assim, cada vez mais consigo perceber isso dentro de vocês. A felicidade não depende de nada externo a vocês. Graças a Deus, então, eu quero agradecer ao senhor e à vossa equipe que aí se encontra por mais essa oportunidade de aprendizado que foi proporcionado para mim e para quem ouve, viu? Eu agradeço, filho. Tinha mais coisa para falar, mas tudo bem. Na próxima nós encaixa tudo. É mesmo? Parte do ensinamento mesmo. Como que o senhor sabe que tinha mais coisa para falar? Tem uma programação do outro lado aí? Digamos que assim, veio para eu falar isso. Entendi. Então, porque então, Viu? o senhor? Sou um papagaio. O senhor só repete? Mas então, que interessante. Mas é. Então tá. Então não há outra. Porque se tinha mais coisas para falar, de repente. Não sei, talvez o menino tenha mais 5 minutos. Ah, mas não, é mais uns minutos a mais. Então, se ele tem mais Sim, 5 minutos. se você tiver tempo, Eu tenho tempo. Mas esse assim, daqui também tem. então vamos lá. Então vamos fazer assim. Vamos dizer para os espíritos que estão aí que dê a ideia para o senhor do assunto que eles querem falar, a ideia que eles querem passar, e a gente navega naquele rio. Então tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Fala aí. Qual que é o primeiro tópico da lista? Vamos lá começar pelo começo. Vamos lá. Lá naquela outra conversa que nós teve, né? É. Eu comentei com você assim, consciência humana, né? Ela tem um fundamento, ela é fundamentada no egoísmo, né? Isso foi. Eu lembro. Aí eu expliquei para você, só que assim, se um ser for totalmente egoísta, ele não passa de um acumulador, né? Isso. Ele só vai acumular, acumular, acumular e acabou, né? É. Então Isso aí. tem uns detalhes a mais assim que fazem com que vocês movimentem a coisa toda. Assim, se você comparar com um motor, digamos assim, o motor em si ele é, digamos, forjado no egoísmo. Então, o monobloco do motor, ele é, digamos, egoísta. O combustível que roda dentro dele, que faz ele mexer, é o medo. Mas é um medo específico, não é um medo qualquer, né? É o medo de perder e o medo de não ganhar. Né? É. Certo? Sim. Digamos, essa imagem que eu fiz para vocês seria o que o humano é em essência, a consciência humana é em essência. Tudo o que vocês fazem na vida é regrado em cima disso, digamos assim. Então, o que que acontece? Você não entra num embate, digamos assim, numa empreitada, se você sabe que vai perder. Certo? É. Isso aí é até meio óbvio para vocês, né? Sim. Mas vocês também não entram numa empreitada se vocês têm o risco de... Não, não é isso. Volta aí. Pode falar. Vocês analisam se vocês vão entrar nessa empreitada ou não. Se você, por exemplo, se você tiver a chance de ganhar. Só que nessa empreitada você sempre tem aquela chance de perder. Também. Né? Vocês colocam isso na balança, se eu vou ganhar mais ou perder menos, ou vice-versa, né? E vocês decidem se vocês entram ou não. Mas ganhar ou perder o quê, né? Isso entra desde o material. Coisas materiais e coisas sentimentais também. A parte sentimental seria mais no sentido de você ganhar uma, por exemplo, quando você entra numa discussão, né? Entra num diálogo, que você, um diálogo acalorado, digamos assim, né? O que está em disputa ali? Nesse diálogo? Quem dá certo? Razão? É. Você tem que ter razão. É. O outro não. Não. Se o outro tiver razão, você vai perder. Se você tiver razão, você vai ganhar. Certo? Certo. O que que acontece? Em qualquer interação que vocês tenham entre si, se tiver dois, às vezes nem precisa de dois, né? Quando tiver dois, tá tendo essa mecânica, digamos assim. Essa mecânica está agindo com os dois, entre os dois. Isso você vê em rodinha de. Por exemplo, você vai no barzinho, né? Aí vai lá, tá bebendo cervejinha, comendo um negocinho assim, aí sobe aqueles assuntos de boteco, né? Qual é a ideia naquele momento? Você ganhar, não é? E sai uma discussão de futebol. Qual o time melhor? Que a ideia não é nem qual o time melhor, é quem sabe defender melhor o seu time. Porque todos os times são ruins. Todos os times perdem. Né? Sim. Então a ideia é assim, como você faz para ganhar? E isso, filho, entra em tudo. na vida de vocês. Você com seu chefe, você com sua namorada, você com sua mãe, você com o vizinho. É simplesmente uma disputa. E, por exemplo, se você quer ver um exemplo disso? Se você for num lugar em que o próprio lugar, digamos, você vai numa palestra de, sei lá, de alguma coisa que você não entenda. Aí você tem que ir. Você é obrigado a ir, né? Aí você vai lá de física, não sei lá do quê. Tá tendo um congresso, sei lá, de física, não sei do quê. Tem um monte de físico lá que um sabe mais que o outro, né? E você ali, né? Sardinha anda dos tubarão. Né? Sim. O que você faz? Fica Você quieto. sabe que você vai perder. Seja lá como você vai entrar. Porque você está fora de um ambiente que é favorável a você. É um assunto que você desconhece. Né? E caiu lá de gaiato. Aí o que você faz? Fica ali, né? Fica ali que nem um rato acuado ali. Esperando o negócio acabar. Não é? Sim. Assistindo a coisa toda, né? Porque assim, sempre no finalzinho tem aquela reunião coquetel, né? Que você chama. Aí fica ali aquelas rodinhas ali. Um disputando quem sabe mais que o outro. Você sabe que se você entrar na rodinha ali, você vai levar. Você vai perder. Né? Sim. Você torce para que ninguém venha fazer pergunta nenhuma. Ah, e você, né? Você tem PhD em quê? E aí? Né? Ah, eu não tenho nem faculdade de direito. Né? Ou seja, se você soubesse de antemão, digamos assim, você evitaria de ir num lugar desse. Você sabe que lá você não vai ganhar. E no máximo vai perder. Né? Agora, se for num lugar que você já sabe que é um assunto que você já domina, um assunto que você gosta, né? Olha a sua vontade aí. Aí você vai fazer questão de ir. Anima, né? É, anima, né? É louco. É pra lá que eu vou mesmo. É pra lá que eu vou. Porque é um lugar que você domina, você sabe, você conhece o ambiente, conhece o que vai ser dito lá. E lá você sabe que você tem grandes chances de ganhar. Não é? Isso. E como é um assunto de seu interesse próprio, você vai por quê? Para se satisfazer. Sim. Não é para aprender mais, não é para crescer, não é para nada, é para disputar. Não é? No fundo, no fundo, quem está ouvindo isso, fala assim, ah, mas eu não faço isso. Faz. Até quem tá ouvindo isso faz. Todo mundo. Se está andando nessa terra aqui, faz. Se está indo para ganhar alguma coisa. Nem que seja a própria satisfação. Certo? Certo. Esse detalhe, digamos assim, ninguém percebe correndo dentro de si, essa coisa toda se movimentando dentro de si, essa vontade, essa coisa de ganhar, perder, né? Agora, imagina a seguinte situação: é um negócio que você está lá planejando o ano inteiro para ir. Você gosta muito. Né? Um assunto que você conhece, que estuda desde sei lá quando, né? Aí você vai lá e vai lá. E chega lá. E durante a sua interação com os outros, você percebe que você está perdendo, porque você, de alguma forma, você está desatualizado. Certo? Sim. Você começa a perder, perder, perder. Tipo, assim, todo assunto que você domina e coloca lá, para, digamos, tentar ganhar a razão, você perde. Porque você está desatualizado, digamos assim. Quando você chegar em casa, você vai falar assim: nossa, mas essa reunião é um horror. Que reunião horrível. Nunca mais vou. Certo? Certo. Agora, se for nessa mesma reunião e você descobrir que lá você é o único que sabe de várias coisas. E acaba que você começa a colocar esses assuntos que só você sabe em pauta ali, digamos assim, e todo mundo começa a se interessar por isso e começa a dar atenção para você. É diferente, né? A reunião é a mesma, o que foi feito lá é a mesma coisa, as pessoas que estavam lá a mesma coisa. Mas o que aconteceu com você, dentro de você, é diferente. Essa segunda vez, digamos assim, nesse segundo exemplo, você voltaria para casa e falaria assim: nossa, mas que reunião boa. Vou voltar lá sempre. Né? É. Você entendendo como é que é essa coisa de ganhar e perder e como é que influencia isso vocês? Sim, como o senhor falou, fundamentalmente egoísta. E tudo isso que acontece com vocês, que vocês recebem, baseado no que você ganhou e perdeu, você, digamos, balanceia em certo e errado, bom ou ruim. Percebe isso? Sim. Sim, senhor. Eu diria que assim, é que nem ir num restaurante, né? Quando você vai no restaurante, você não conhece o restaurante, você nunca sabe o que vai vir. Tá escrito no cardápio tudo ali, mas você não sabe se você vai gostar ou não. Se tiver uma comida ruim, você vai falar assim: ah, perdi. Que droga. Gastei dinheiro, gastei meu tempo e a comida está horrível. Nunca mais volto aqui. É uma coisa, é o inverso. Você pede o mesmo prato e vem a comida gostosa, fresquinha, bonita. Vai lá, come tudo, lambe os dentes. Vai lá, agradece o garçom, vai lá, cumprimenta o cozinheiro lá, fala assim: nossa, eu vou voltar aqui sempre. Aí o que acontece? Na segunda vez você volta, horrível. Vai ficar difícil mesmo. Tá certo. Então esse era um dos tópicos que. Assim, esse daí é, digamos, a mecânica dessa coisa do egoísmo, do medo de ganhar, e medo de perder, medo de não ganhar. Certo. Certo? Sim, senhor. Mas aí, o que que tem a ver isso com todo o resto? Se você prestar atenção, da próxima vez que você for conversar com alguém, conversa assim, normal, mas tenta voltar a fita, digamos assim, tenta enxergar o que que aconteceu aí. O que que foi dito? Como foi dito? Gostei, não gostei. Por que eu não gostei? O que acontece é assim: você vai num lugar e não gosta, ou conversa com uma pessoa e digamos que você não conhece, não consegue ganhar dessa pessoa. Você sempre perde, perde, perde. Você, digamos, cria uma certa resistência por essa pessoa. Eu não gosto dessa pessoa. Ah, mas o que ela fez? Eu não sei. Eu não fui com a cara dela. Né? Mas por quê? O que acontece nesses casos, normalmente, é que assim, a culpa tem que ser de alguém, não sua. Né? Sim, Você sempre tem que culpar alguém. sempre tem que culpar alguém. E esse alguém não deve ser você. É. Alguém é alguma coisa, seja lá o que for. Sim, outra pessoa. Então, se você foi num lugar e estava ruim, conversou com uma pessoa e digamos que não foi com a cara dela, a culpa não é sua, é do outro. Lembra aquela história de não julgarás? Lembro. E aí, o que vocês fazem? Pega e julga. Não, ela que está errada, que não sei o quê, a pessoa grossa, e não sabe conversar. Né? Será que foi isso mesmo ou você que entendeu errado? Quer ver uma coisa interessante, filho? Sim. Eu não sei se você lembra, na outra vez que nós conversou, eu falei isso. Isso que eu estou falando para você, essa coisa de ganhar e perder, de ter razão, de não ter razão, está acontecendo agora. Sim. Percebe? Agora, o senhor fala, agora quando? Eu e você. Entre nós dois? É? Que isso? Será? Eu não tô sentindo isso, não. Não percebe, filho. É, deve ser tão assim. É que assim, é tão sutil isso dentro de você, É. vocês não percebem isso. O que que eu estou fazendo com você agora? Falando. O senhor tá aí dialogando comigo. Eu estou tentando te convencer de uma ideia. Minha ideia. Ah, é? É. Eu achei que o senhor já estava passando o ponto de vista do senhor das coisas. Ou das pessoas que estão falando para o senhor só falar, né? Que o senhor falou que o senhor só é a caixinha. Inclusive isso que eu estou falando agora. Ah lá. É. Porque para mim, eu não tô, por isso que eu disse, eu não estou sentindo assim. Estou sentindo assim. Desse jeito, olha, o paizinho está falando o ponto de vista dele, muito bom, está agregando a todas as cores que já vi, que já ouvi, e agradeço, serve como um ponto de referência. Isso. É. Mas eu estou falando assim, é como se, vamos colocar assim, eu estou tentando te convencer das minhas ideias. Quem disse, preste atenção, quem disse que isso que eu estou dizendo para você é certo? Né? Sim. Isso é feito aqui, nesse mundo, a todo instante, filho. Nossa. Na mínima conversa, assim, uma conversa besta, sabe? Um assunto nada a ver, assim. Conversa besta. Nessa conversa besta está acontecendo isso. Alguém está tentando ter razão, alguém está tentando ganhar e alguém está tentando evitar de perder. Nossa, que é isso? É que assim, parece muito drástico isso, né? Mas é assim, é tão natural isso para vocês que vocês não percebem que vocês fazem isso. Né? É. Que nem agora deve ter gente que fala assim, nossa, eu. Não, imagina, que é isso, né? Mas é o que está acontecendo. Você percebeu isso agora ou não? Eu não, eu ainda prefiro assim, Quando você acreditar. fala assim, ó, presta atenção. Quando você fala assim, não, imagina. Não está acontecendo isso. Eu falei para você assim, não, tá sim. Sim. E eu tô, digamos assim, comprovando para você que está acontecendo. Ainda não pescou, né, filho? Então, porque o que me parece, Eu paizinho. tô tentando te convencer de que está acontecendo. É. Você disse assim, não, não tá não. É, não, não sinto isso. Tá vendo? Você percebe isso, filho. É que realmente é muito sutil, é muito difícil, é difícil de perceber isso. Sim. É realmente bastante difícil. Bem sutil, né? Sim. Mas é aí que tá o problema. Essa sutileza da coisa toda parece que é inofensivo. Né? É. Mas isso aí, digamos que faz com que o mundo que vocês conhecem seja do jeito que é. Essa inconsciência do que tem dentro de vocês. Então, o senhor disse que tudo que Você ainda não percebeu, né, filho? não percebi o quê? Que é assim? Quando você diz que não, não é assim, imagina, você está tentando me convencer de que você não está fazendo isso. Ah, entendi. E eu estou falando assim, não, tá sim. É, eu acho que. Porque assim, ó, veja bem, se é mais ou menos assim. Se você concordar comigo que sim, está acontecendo, digamos que você vai perder. Porque dentro de você tem uma razão dizendo assim: não, mas você não está fazendo isso. Esse velho está louco. Faça alguma coisa. Aí você fala assim: não, paizinho, não está acontecendo isso. Entendeu? Assim, o que eu... Piorou. Não, eu acho assim. Tem gente que vai tentar convencer você, e tem gente que não vai. Não é todo mundo que está tentando convencer você de alguma Não, coisa. eu sei, é que assim, eu estou fazendo isso para tentar colocar-se de uma forma mais prática, isso que eu estou falando. Tá. Então não é todo mundo que vai tentar convencer você de alguma coisa. Assim, tem gente que vai ouvir e Generalizar. enfim, simplesmente vai entrar para o ouvido e sair para o outro e nada. Sim. Eu estou pegando isso aí porque assim. É meio que para exemplificar isso, tudo que eu disse, que é muito sutil isso. Mas ainda você não conseguiu ver, né? Consegui ver que existe a ideia de que tem gente querendo convencer o outro, sim, mas não que todo mundo faz isso. Ou que se o senhor esteja tentando fazer isso agora, tá me incomodando, porque não tá. Quando eu disse para você assim, Sim. está acontecendo e você não imagina? Ah. Então, Esse pô. não imagina É. o que está acontecendo, é você está se defendendo, digamos assim, do que você do que você está vivendo agora, da sua realidade. Não é o que você está vivendo agora. Então, o que eu disse para você é uma, digamos, uma calúnia, uma inverdade, digamos assim. Ou uma verdade sua. Exatamente. Que pode ser natural. O senhor acha isso? Tudo bem, muito obrigado. Eu não estou vivendo isso. Mas por que que você precisa se defender? O senhor pode ver isso como se defender ou dizer que eu estou apenas expressando o que eu estou sentindo no Seu momento. ponto de vista. Exatamente, isso aí é o que que é. Expressar meu Expressar seu sentimento. ponto de vista. É contar para o senhor meu sentimento. Se defender. Não, eu não estou sentindo isso. Percebe? Está percebendo agora, filho? Sim, mas quem se defende acha que tem alguma coisa para perder. Aí, ó. O que que será que você está perdendo? Por que que será que você se defendeu? Eu acho que eu falei o que eu falei para ser fiel àquilo que eu sinto. Porque não é o que você está vivendo agora aí desse lado. Sim. Porque o seu mundo aí, do seu lado, é absoluto para você. Então, se eu soltar umas palavras aqui, e essas palavras, digamos, colidirem com esse seu mundo, você vai se ofender e vai querer se defender. Ou não é assim que acontece? Ah, imagino que é assim que acontece, sim, mas não é assim que precisa acontecer. É assim que acontece sempre, filho. Nossa. Inclusive nas mínimas coisas. Que nem agora, nós estamos conversando agora, eu disse uma coisa e você falou assim, não está acontecendo isso. Né? Não, ó, eu não disse que não tá acontecendo isso, eu disse que eu não tô sentindo isso do jeito que o senhor tá sentindo. Agora, pode estar acontecendo no mundo do Parece. senhor. É que tá, filho. Eu estou dizendo isso. Sim. Só para, digamos assim, cutucar você. Lógico, E para sim. ver e para mostrar isso. Sim, ajuda no aprendizado. Pode falar. Eu sei que você está ouvindo, né, nessa sua postura, digamos assim, Sim. aberto, né? Sim, senhor. É Enfim. bom. É muito bom isso, o senhor fazer isso assim ao vivo. Assim as pessoas vão aprendendo, né? E até eu, e até. É por isso que essa sutileza perigosa, digamos assim, é uma, é tão inofensivo, né? É só uma conversa besta. Só que ele não percebe, a pessoa que fala isso, ela não percebe que a mesma mecânica nessa conversa besta, ela tem uma discussão mais pesada. Mais quente, digamos assim, mais acalorada, né? A mesma mecânica, digamos assim. Aí vamos continuar, vamos estender isso tudo. Essa coisa de ganhar e perder. Hoje, o que você considera seus amigos? Meus amigos são aqueles que fazem o que acha certo fazer. Que você chama de amigo hoje são as pessoas que você consegue ganhar. Ou Credo. estão. Ganhar o quê? Ganhar. Ou você chama aquele cara que xinga você de amigo. Sim, a gente vai falar no geral, Xinga, né? maltrata. Sim. Seu amigo é aquele lá que fala assim, ó, você tá bonito hoje, né? Ele vai te elogiando, né? Vai ali cuidando, né? É uma pessoa agradável para você. Esse você chama de amigo. É uma pessoa que você, digamos, ganha bastante. Uma pessoa que concorda com você, é uma pessoa que, digamos, afaga você. Você é recebido por ela. Tá ganhando o quê? Tá ganhando atenção. Tá ganhando. Como é que fala? Passar a mão na cabeça, né? Ah, mas tá bonito hoje, né? Onde você vai hoje, né? Essas brincadeirinhas assim. Sim. O que que você tá ganhando aí? Suporte, né? Atenção. Tudo coisa que acho que não tem ainda. O que aprendeu a precisar no outro. Está ganhando atenção, está ganhando carinho. Né? Agora uma pessoa que é o contrário disso. Se chama do quê? Inimigo. Normalmente se chama assim. Sim. É uma pessoa que você não consegue, digamos, ganhar nada com ela. Esse é seu inimigo. E sabe qual que é mais engraçado? O que que é, rapazinho? Seu pior inimigo é seu melhor professor. Aquele que tem coragem de apontar as coisas na sua cara e falar um monte de verdade sua. Na sua cara. Esse é seu melhor professor. Porque ele está apontando as coisas que tem dentro de você, que não deveriam estar aí. Já ouviu isso? Já ouvi. De outras formas, né, paizinho? Mas esse que vocês chamam de inimigo é o que vocês, digamos, têm, dão maior distância, né? Realmente. E se você, da próxima vez que você for numa reunião, Vamos lá. faça o seguinte. Sempre fica aquelas rodinhas, né? Já, Rodinhas. o pessoal fica conversando assim, né? Ah, tá. Fica proseando assim, né? Perceba que você nunca para numa rodinha, numa rodinha, porque cada rodinha tem um assunto, certo? Sim. Que fecha os grupinhos, né? E cada grupinho fica com um assunto específico que eles estão ali debatendo, digamos assim. E digamos que você chega depois ou saia de um desses grupinhos e tenta ir em outro. E aí? O que que você faz? A primeira coisa que você faz, normalmente vocês estão assim, segurando o um copinho, né? Com alguma coisa de beber, água, sei lá o quê, né? Ou então com a mão enfiada no bolso. Sim. Você nunca chega numa rodinha dessa e já sai falando um monte de coisa. Você dá uma rodeada, né? Dá uma assuntada ali, vê o que que tem, o que que tá acontecendo. E tenta se inteirar no que está no assunto em pauta. Se for um assunto de seu interesse, baseado naquela regra, medo de ganhar, medo de não ganhar e medo de perder, baseado nessa regra, você entra no assunto ou não? Da próxima vez que você for num lugar desse, presta atenção nisso. Presta atenção nos outros fazendo isso. Quem você mesmo é difícil de ver você fazendo isso. Mas presta atenção naqueles que ficam zanzando entre grupinhos. Presta atenção no jeito que a pessoa faz. Ela nem percebe que está fazendo aquilo. Ela vai, rodeia, assunta, ela vai num grupinho, ela fica um pouquinho ali, escuta um pouquinho, fica segurando o copo ali, né? Bebe um pouquinho, tenta se inteirar no assunto. Se não for de domínio dela, se ela vê que ela vai perder, ou ela não tem chance de ganhar, ela procura outro. Aí você deve estar pensando assim, ah, mas aí o assunto pode estar ruim. É, o assunto está ruim, você não vai ganhar. Por isso você vai procurar outro. Aí você pula para outro grupinho. Aí vai lá fazer a mesma coisa. Rodeia, rodeia, rodeia, escuta um pouquinho. E se for um assunto que você domina, digamos assim, aí você fica. Certo? Certo. E quando dá abertura, você vai lá e começa a interagir com os outros. Aí entra um jogo entre vocês de ganhar e perder. Dar razão e perder a razão. Certo? Um jogo, né? Isso. É um jogo de ganhar e perder razão. Você pode ver que nesses grupinhos, quando é que ele desmancha? Quando é que a rodinha ela dispersa? Ou quando o assunto acaba? Ou quando o assunto muda? Quando o assunto muda, os interessados com o assunto novo ficam. Parece dança da cadeira, sabe? E alguns que não têm interesse baseado nos medos, né? Não têm interesse nisso, eles procuram outro grupo. Digamos assim, você não está interessado na companhia da pessoa e no ponto de vista dela. Sim, natural. Não é não. É natural. O problema é vocês não verem esse processo. Mas E sabe o que acontece? o que acontece, paizinho? Quando muda o assunto, o que que acontece? Quando as pessoas saem, os que saíram, o que que eles vão falar? Vamos falar, Deus abençoe todo mundo que tá lá no interesse Ah, deles, eu sigo o meu. esse assunto é chato, eu não quero saber dizer. Que isso? Ou eu tô mentindo? Não, eu não acho que você tá mentindo, não, né? Tem É, casos e não é assim casos. que acontece. Não, é assim que também acontece, né? Tem outro jeito, né? Eu viro e falo assim, bom, graças a Deus, tá todo mundo aí feliz com o que tá fazendo. Eu também vou continuar com o que eu me sinto feliz fazendo. Tá tudo bonito, tudo certo. Se satisfazendo de novo. Dando assim uma explicação mais Ó, veja bem, porque polida. pode falar a mesma coisa quando a reunião está ruim. Quando a reunião tá ruim, eu falar, continue, graças a Deus, com o que vocês estão fazendo, e eu vou para onde que eu acho melhor eu ir. Todo mundo deve falar isso, só não fala porque tem ali o rabo, não é rabo preso, mas é. Tem que continuar na empresa, não pode ser mandado embora, precisa do dinheiro. E por que que você não vai embora? Porque você vai perder. É, se assumiu ali a responsabilidade no jogo e nas regras do jogo. Seja lá para onde vai apontar, é sempre isso que regra a vida de vocês? Como é que foi o começo da pergunta? Você está vendo como esse ganhar e perder? Não importa para onde você aponte, Sim. é o que regra a vida de vocês. Ah, mas o senhor fala disso como se fosse uma coisa ruim. Não, eu não estou dizendo que é ruim. Eu nunca disse que é ruim. Sim, por isso que eu disse, é como se Veja bem, fosse. veja bem. Vocês assim têm mania de fazer isso. É. Eu não disse que é ruim. Quando é que eu disse que é ruim? Tá Não, vendo? é. Mas o senhor fala assim como se fosse ruim. Em algum momento você achou que isso que eu estou falando para você é ruim, né? Ah. E deveria ser, digamos assim, arrumado. Ah. Não. Eu não disse isso. Não. O que eu disse é assim, o problema em tudo isso é vocês fazerem isso inconscientemente. Então tem que arrumar se tem um problema. Mas eu não estou dizendo que isso está errado. É assim. Tem que ser assim, para vocês aprenderem. Então é natural, não é um problema. Isso está certo. O problema é vocês não terem consciência. Isso que eu estou ensinando para você é para você ter mais consciência quando você faz isso. Que é tudo baseado no ganha ou não perde. Isso. Porque aí o que que acontece? Ganha e perde. Esse ganhar e perder para vocês é assim. Triste e feliz. Certo? Se eu ganhar, eu fico feliz. Se eu perder, eu fico triste. Se eu ganhar, eu fico bem. Se eu perder, eu não gosto. Eu gosto ou não gosto? Então, é sempre assim. Certo? Eu gosto quando o senhor fala assim, ou eu tô mentindo. Não, mas é que tá, você pode falar. Eu falo assim, eu acho isso uma mentira, eu não concordo com o que o senhor está dizendo. É assim, filho, Mas não é porque eu não concordo que o senhor está mentindo. não, mas é que tá. O que eu não disse isso. Eu disse assim, você tem que ser livre o suficiente Claro. para falar o que você quiser. Tá certo. Eu estou te dando essa liberdade. Sim. Certo? Certo. Se você for assim, transparente, eu consigo te ajudar mais rápido possível. Claro, é. Quanto mais transparente você for, melhor eu vou conseguir te ajudar, digamos assim. Tá certo. E até porque se você falar assim, ah, eu não concordo com tal coisa. Pode ser que outra pessoa que está escutando também não concorde com tal coisa. Sim, Né? claro. Então, filho, eu esqueci de falar isso aí no começo. É assim, fale comigo como se fosse um amigo. Sim, claro. Não precisa ter dedos, digamos, para Tá. falar comigo. Fala o que você quiser. E o que você achar também. Problema. Eu não vou me ofender. Até porque o que eu estou te passando é um ponto de vista meu. Isso. Eu vejo assim. Com certeza. Vai voltando, né? Voltando. Essa mecânica toda, né? Você, eu não sei se você conseguiu ver, mas acho que daqui para frente, acho que se você prestar atenção na sua vida, as coisas que acontecem na sua vida, você vai conseguir enxergar isso melhor. Você vai conseguir ver isso acontecendo, digamos assim. Só que tem que procurar. Você tem que tentar ver isso. Ver essa coisa assim. Ah, essa coisa do ganhar e perder, vamos ver como é que é. E ver num caso qualquer, no seu trabalho, na sua casa. Como é que funciona isso? Né? Mas daí o senhor não fica assim receoso que as pessoas vão começar a entrar em depressão se pensar que tudo que ela faz é para ganhar dos outros e tudo que os outros fazem é para ganhar dela? Filho, Senhor. se tem uma coisa que vocês não vão conseguir, ou até consegue, mas tem que ter um esforço muito grande. É deixar totalmente de querer ganhar. Seja lá com quem for. E agora? Que agora eu continuo respeitando, né? Mas assim, se eu fosse falar a mesma frase, acho que eu falaria diferente. É assim, ó. Deixa eu... A consciência humana, ela foi criada para que vocês cresçam. Para que ela seja um instrumento para que vocês se tornem mais adultos. A forma para se tornar mais adulto é com autoconhecimento. Uma das formas, ou digamos assim, o primeiro passo para que você se autoconheça é você ver isso em você. Você vê você tentando ganhar. Você vê você tentando evitar de perder alguma coisa. Isso não vai fazer com que você deixe de ganhar ou perder. Ou deixar de fazer as coisas que você faz. Mas você vai conseguir, digamos assim, encarar as consequências do que vai acontecer de uma forma mais adulta, mais madura. Porque você vai ver os processos acontecendo dentro de você. Porque o problema todo nesse jogo que você joga, que vocês estão inconscientes e quando vocês ganham, vocês, digamos, vivem a glória de ter ganho. E quando vocês perdem, vocês vivem o sofrimento da perda. Nos dois casos, ganhando ou perdendo, vocês estão sofrendo. Porque se ganhar, digamos assim, a satisfação, os louros da vitória, um dia eles se transformam em espinho. Essa satisfação, ela acaba, ela vai embora. Essa felicidade aparente, ela evapora. E aí? Como é que você fica? Aí o que acontece com as pessoas? Elas ganham. O que que elas precisam? Precisa de mais. Porque chega um momento que aquela euforia de ter ganhado passa. E a vida volta à sua vidinha normal, digamos assim. E você precisa de mais. Porque você se sente triste por não ter mais aquela felicidade. Aí procuram mais do mesmo, digamos assim. Você tendo consciência de que você está procurando isso, o resultado final vai ser mais consciente também. Ganhando ou perdendo, você vai ter consciência dentro de si do porquê você ganhou, porquê você perdeu. Não vai ser uma coisa assim, de surpresa. Não vai ser assim, digamos, inconsciente. Percebe isso, filho? Sim, senhor. Isso é viver a vida de uma forma mais adulta. Porque hoje vocês vivem como se fossem crianças birrentas. Que quando perde, né? Porque perde. Fica ali batendo o pé que perdeu, que foi prejudicado e que não deveria ser assim, né? E quando ganha, muitas vezes, queria o outro. Não queria aquele brinquedo, queria o outro brinquedo. Não ganhou do jeito certo. Tá aí ainda, filho? Eu aqui só tô ouvindo. O senhor que tá aí tocando o barco. E a equipe, né? Vamos ver. Entendi. E o senhor tá falando com bastante sentimento agora também, né? Sim. Às vezes o. Assim, eu diria assim, para tudo isso existe uma entidade que vem desde aqui, ele, inclusive ele fez uma palestra uma vez, ele ensinou uma técnica, digamos assim, uma coisa para ser feita, né? Para ver esse processo. Porque esse processo ele funciona de uma forma bem distinta. Ele funciona assim, é como se você tivesse uma outra pessoa dentro de você. Imagina assim, vamos imaginar isso. Que existe um você que mora aí, dentro de você. Que é esse que pensa, que decide as coisas, que, enfim, que faz tudo. Né? Só que assim, ele não faz se não tiver a anuência sua. Certo? Aí o que ele faz? Como é que ele funciona? Ele primeiro pega o que você sabe. Ele conhece você melhor do que você mesmo, filho. Nossa. Esse daí que mora junto com você, ele te conhece melhor que você mesmo. Ele conhece as coisas que você sabe, as coisas que você não sabe, as coisas que você gosta, que não gosta. Né? Baseado nisso daí, ele te faz uma proposta. Imagina assim, digamos que tenha vamos voltar naquele exemplo da reunião. Né? A reunião que você gosta muito, né? Que você já está esperando ela já faz um ano inteiro. Né? Lá atrás, quando você recebeu essa ideia dessa reunião, o convite, ou seja lá o que for, essa pessoinha, digamos que mora junto com você, ela chega e fala para você: olha, é um assunto que você gosta muito, né? E olha, eles vão conversar exatamente umas coisas que você está estudando agora. Olha só que legal. E vai ter um monte de gente que vai também, que você conhece, seus amigos. Vamos lá. Aí você fala assim, é mesmo. A partir do momento que você falar é mesmo, você comprou a ideia. Essa coisa, ela te vendeu, te seduziu, digamos assim, com o que você já sabe, com seu próprio conhecimento, digamos assim. Te seduziu. Você acha que essa voz que te vendeu isso é você mesmo, e você fala assim, é mesmo, concorda com ela. Você, a partir desse momento, quando você concorda, você compra essa ideia. A partir desse momento, a responsabilidade é sua. Quando você falar, é mesmo, aí acabou, filho. Porque a partir desse momento você está nas mãos dessa vozinha que mora aí junto com você. Certo? Por que você está nas mãos dessa vozinha? Primeiro porque você acha que você é essa voz. Né? Então você acha que é você que está pensando isso, é você que está gostando disso. E é você que acha que é muito legal isso. É. A partir daí, essa vozinha ela pode fazer o que ela quiser com você. No caso, essa vozinha ela sempre vai trabalhar com em cima de você para te botar em prazer e dor. O objetivo dessa voz é te sabotar de uma determinada forma que o resultado final seja ou prazer ou dor. Se viver prazer ou dor, está sofrendo do mesmo jeito. Exatamente por aquele motivo que eu falei anteriormente. Quando você vive a glória de alguma coisa externa, a você, essa glória dura pouco, ela acaba. E o que que você vai fazer depois disso? Vai sofrer. E se você sofre, se você viveu a dor, digamos assim, você vai entrar num ciclo de sofrimento até a próxima proposta. Certo? Aí o que que acontece? Você recebeu o convite da reunião, ela vem te vende essa proposta. Apresenta a proposta. Não, é um assunto que você gosta, vai ter várias coisas que você gosta, né? Assuntos, né? Que você aprecia muito, né? Que você está estudando. Vai ser muito bom para a sua carreira. Vai ter muita gente lá que você conhece, lá, amigos seus. Vai ser muito legal. Né? Aí você vai lá e chega no lugar. E digamos que naquele dia você comeu um negócio no dia anterior e você fica com caganeira o dia inteiro. E não consegue aproveitar e fica passando mal, e não consegue nem ouvir direito o que está sendo dito lá. O que que acontece? Você vai entrar em um ciclo de sofrimento. Só que não para só nesse ciclo de sofrimento, de só sofrer. Da caganeira, digamos assim, ou de você não conseguir usufruir da reunião como você gostaria. O que que acontece? A vozinha ela amplifica isso. Ela fala assim: olha, tá vendo? Você não deveria ter comido aquele negócio. Quem mandou você comer aquele negócio? Você sabia que estava com a cara meio esquisita, mas você foi lá, foi teimoso, foi lá e comeu. Olha só o que que deu. Aí hoje, que é um negócio que você esperava tanto, né? Perceba que agora não é mais a voz vendendo alguma coisa, ela está se sabotando mais ainda. Ela está te enfiando mais no buraco. E o que que ela está usando? A coisa anterior que você comprou. Olha, você esperou um ano inteiro. Ela vai falar assim: você esperou o ano inteiro. Porque quando você disse é mesmo, é seu. Então é você esperou o ano inteiro. Você não está usufruindo da reunião. Aí você fala, aí o que que acontece? Ai, mesmo, ai, que droga, né? E fica ali naquela coisa. Aí vive o ciclo de dor, digamos assim. E fica ali rolando no chão, né? Ai, que não sei o quê, coitado de mim, Eu esperei tanto essa reunião e não consegui usufruir tudo essa coisa. E fica aquela coisa, coisa. O problema é que assim, quando você está rolando no chão, se lamentando, você não vê essa vozinha montando o próximo circo. Aí o que acontece? Quando você desiste de sofrer, porque já sofreu o suficiente, fala assim, chega, né? Chega uma hora que chega, né? Você para de sofrer. Mas assim, ah, tá bom, já foi, então ano que vem eu vou. Quando você desiste de sofrer, já tem um circo armado na sua frente e já completo. Aí o que acontece? Você cai de novo. E fica nessa coisa. É, a vida de vocês, sentimentalmente, parece uma montanha-russa. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então são três etapas. Proposta. Aceitação da proposta. E o resultado. Prazer, Eduardo. Todo o ciclo de prazer e dor que vocês vivem é dentro desses três. A mecânica de estudo é assim: proposta, aceitação da proposta, prazer e dor. Um ciclo. Seria a mesma coisa se você, digamos assim, conseguisse usufruir da reunião como você gostaria. Né? Digamos que não aconteceu nada e você conseguiu usufruir e a reunião foi ótima. O que essa vozinha faz? Ela amplifica isso também. Né? O que ela vai fazer? Nossa, ela vai. Ainda bem que você se planejou. Né? Esteve esse ano inteiro se planejando e deu tudo certo e foi uma maravilha, não foi? É, se fosse, é mesmo, nossa, foi muito bom. E fica ali, fica uma semana ali, né? Com aquele negócio na cabeça. Vivendo ali a glória de ter participado. Uma coisa que você queria tanto. Está sofrendo. Mesmo você vivendo essa glória, e você se sentindo bem, digamos assim, você está sofrendo. Você está na montanha-russa ainda. Sabe por quê? Digamos que assim, quando você ganha e você se sente beneficiado, é muito mais difícil de enxergar. Porque você não vê o que isso pode te causar. Você já andou de montanha-russa, né? Já. Então você sabe que quando a subida é bem alta, a descida é violenta. Né? Então quando você está ali vivendo as glórias, ali tá flutuando, né? Essa vozinha ela está, digamos assim, armando para a próxima. Nossa, foi muito bom mesmo. E nós temos que se planejar para o próximo ano. Que se continuar assim, o outro ano vai ser melhor ainda. Aí o que você faz? É mesmo. Eu vou me planejar mesmo, que foi muito bom. Aí o que acontece no ano seguinte? Aí é a descida da montanha-russa. Aí o próximo ano dá tudo errado. Aí o que acontece? A vozinha volta de novo e fala assim, nossa, mas o ano passado foi tão bom. O que será que aconteceu? Falei assim, nossa, é mesmo, né? Ah, deve ter sido tal coisa. E começa a tentar achar culpado. É. Né? Tá certo. Independente do que aconteça, prazer ou dor, você está sofrendo. Se você está vivendo prazer, um dia ele vai acabar. Se você está vivendo a dor, está vivendo a dor. Não deveria. Sabe aquelas pessoas saudosistas? Ah, mas naquela época, assim, era tão bom o negócio lá, não sei o quê, assim, assim, assim. E agora tá tudo uma porcaria. Já ouviu isso? Já, sim, senhor. O que está acontecendo? Ela está sofrendo. Não é? Então aquele prazer que ela teve naquela época está assim, tá sendo a dor dessa de agora, digamos assim. Então você sobe, tem que descer. Prazer e dor. É a mesma coisa. É tudo sofrimento. Né? Viu? Prazer e dor, é tudo sofrimento. Tá achando chato? Eu não tô. Até agora eu não busquei qualificar nem de bom nem de chato. Tô ouvindo, acho que é um aprendizado. Por É, que que tem que ficar? você tá meio quietinho, assim, tá meio. Não, porque desde o começo o senhor está ensinando que a gente deve sempre ouvir. E é o meu trabalho, né? Ouvir. Não, Mas eu. não tô achando chato, não. Não tô achando. Eu acho muito importante que. Não é nesse sentido, filho. Ouvir não é nesse sentido. Né? Aquela história do ouvir lá é para ajudar as pessoas. É a técnica que eu uso para ajudar as pessoas. Então. Mas é. E o senhor tá achando chato? Não. Tá bonito? Não. Não tá nada? Ó. Então, o povo, Nada, filho. das coisas que eles queriam passar. É assim, voltando o negócio aí. São três etapas, certo? Sim. Qual a ideia? Hoje vocês não veem nenhuma dessas três etapas acontecer, certo? Nenhuma? Não. Na verdade, vocês veem só o final já. Vocês veem quando já estão rolando no chão. O Né? senhor fala é três etapas do ouvir, entender e falar? Não. Da outra, Da proposta, né? aceitação da proposta e prazer e dor. Né? Essas três coisas que acontecem, vocês não veem isso acontecendo dentro de vocês. Vocês não veem essa vozinha falando com vocês, dando essa proposta. Vocês não veem, vocês aceitando isso. Vocês só veem o final, que é o prazer e dor. Né? Qual a ideia nesse processo todo? Que a entidade que vemos aqui, ele colocou como exercício, digamos assim. Quem colocou aquele? A entidade que vem nesse daqui, ele fez uma palestra Tá na palestra. e colocou ele explicou essa mecânica, a proposta, aceitação da proposta e prazer e dor. Como é que você sai desse ciclo? Quer dizer, é um ciclo, né? É um ciclo vicioso, digamos assim. Quando você está ali vivendo prazer e dor, você não está atento o suficiente para ver isso acontecendo. É um ciclo vicioso. Né? Sim, vocês nunca saem dessa coisa. É como se fosse um redemoinho, né? Sempre a mesma coisa. A didática dele é assim: primeiro de tudo, para de sofrer, para de rolar no chão, coloca uma pedra em cima do que aconteceu e fique atento. Aí o que vai acontecer? Como vocês estão muito acostumados a cair no truque, vocês só vão perceber que caíram lá no final, quando já estão rolando no chão. Certo? Só que dessa próxima vez que você cair e ficar rolando no chão, ao invés de ficar ali lamentando pelo leite derramado, para, levanta e pergunta por que você está sofrendo. Você vai ver que assim, vai vir uma resposta. Quando você perguntar para você mesmo, por que eu estou sofrendo assim? Vai vir uma resposta na sua cabeça e vai te dizer por quê. É por causa disso, disso, disso. Mas essa pergunta é boa. É uma pergunta que você tem que fazer. Tem que fazer? Para você se investigar por que que você está sofrendo. Mas não é melhor dizer assim, como eu posso melhorar no lugar de descobrir? Por exemplo, eu estou andando com um carro. Aí eu volto lá atrás. Sabe qual é o problema de tentar melhorar sem saber do que está acontecendo? Você sempre vai cair. E não vai saber por quê. Aí fica aquela coisa de tapar só com a peneira, sabe? O mundo está ruindo, mas você está ali, ah, não, está tudo bem. Está tudo bem. Sabe? Será que está tudo bem meio espremido assim? É uma coisa assim que não é verdadeira. Não, você não está bem. Né? Aí o que acontece? Você tem que parar e perguntar por que que eu estou sofrendo. E esse porquê essa pergunta por que dentro de você vai vir uma resposta. Vai vir um motivo pelo qual você acha que está sofrendo. Se pega esse motivo. Sabe o que você faz? E fala assim, mas por que eu tenho que sofrer com isso? Nossa, mas que tristeza, hein? Que é isso? Vida de vocês é triste, filho. Não, a minha não é não. A minha vida não é triste. A minha vida é muito feliz. E quando eu erro assim, eu falo assim, como que eu posso melhorar? E daí eu chego no mesmo resultado. Pode melhorar parando de comer isso, parando de falar assim, parando de pensar assim, parando de ter esse tipo de emoção. Ótimo. No lugar de falar, onde que eu errei, eu começo Já, falando, eu sou um bunda mole mesmo. não, é. Olha lá. É, então, mas aí eu. Aí que tá. Né? Agora que tá ficando interessante. É, mas é que eu não quero interferir muito, porque se eu interfiro, às vezes a equipe do senhor não consegue passar o que quer passar, e os Ah, meninos. Eu... é que se vira, filho. É, se Tem que vira. sapatear, filho. Inclusive, eles são treinados para isso. É aí que fica interessante o negócio, filho. Quando você não concorda. Ó, veja bem. Tem coisas que te fazem sofrer. Não tem? Então, tem coisas que eu dou força para me fazer sofrer. Vamos voltar um pouquinho. Agora eu tô tratando você, Sim, tá? é. E Porque. quando o senhor falar e eu não concordar, eu vou falar. Não, tudo bem. O senhor está É assim pedindo? mesmo, filho. Então vamos lá. Ó, o senhor falou tem forças. Como é que é? Não, o senhor falou. Não, é assim. Tem coisas Olha lá, que tem você não coisa. gosta. Tem coisa que eu não gosto. Certo? Ah. Não tem? Então, eu diria assim, tem coisas com a qual eu não me sintonizo. Isso faz sofrer. Então, eu diria que nada me faz sofrer, eu que deixo as coisas me fazer sofrer. Isso, mas lá dentro de você, o que você sente? Eu sinto que eu estou permitindo alguma coisa me fazer sofrer. Está sofrendo, não está? Esse caminho que eu estou tentando Sim, passar, sim. né, digamos assim, é para eliminar isso também. Se você conseguir fazer isso certinho até o fundo, assim, você não, você pode dizer assim que são muito poucas coisas nessa terra que me fazem sofrer. Não era para ter nada. A ideia é não ter nada, mas sempre vai ter uma coisinha ou outra. Eita, paizinho. Assim? Mas é assim, Assim já comecei digamos. derrotado. Será que acontece? Senhor. Você vai conseguir reduzir a lista de, sei lá, 200 coisas, 300, mil É. de coisas que te fazem sofrer? Uma meia dúzia. Já não tá bom? Já tá de bom tamanho, não é mesmo? Né? E meia dúzia é muito mais fácil de tratar do que 200, 3 mil, seja lá quantos forem. Né? É fácil de tratar. Então, o que você me disse é assim. Vamos lá. Tem coisas que me incomodam, né? Mas eu sei que o erro está em mim. Vamos lá. Então eu tento abafar isso. Não, a coisa me incomoda. Sim. Já começou, eu vou dizer errado, uma coisa de um jeito que eu não concordo. Por quê? Não é que a coisa me incomoda, eu permito que a coisa me incomode. Então não vou abafar aquilo em mim, eu vou entender por Tentar que. conviver com ela, não é? Não, eu vou entender por que que eu acho que me incomoda. Eu estou sendo exigente, tenho expectativa, deixa a coisa lá e eu aqui, não precisa conviver com o negócio. Eu estou convivendo porque eu estou na mesma sintonia. Então não é a coisa que me incomoda, é eu que me sinto incomodado com a coisa. Então o problema não está nela e eu não preciso abafar. Isso, digamos que assim, dentro do seu pensamento, do que eu estava falando, Sim, senhor. tá certo. Ah, lá. Só que assim, você fez até um passo para trás. Você fez o porquê? Ah, porque tal coisa. Ah, mas eu não deveria me incomodar com isso. Eu que estou errado em me incomodar com isso, Pois é. essa discordância que está dentro de mim, que não deveria estar. Sim. Né? É. O outro me incomoda, o outro faz sofrer. Isso, o. Mas por que que essa discordância não vai embora? É, qual a discordância? A sua. Uma sua qualquer, digamos assim. Mesmo você fazendo Uma isso. coisa não vai embora porque uma pessoa gosta dela. Não, é assim, ó. Você falou da discordância, Ah. né? E você tem consciência dessa discordância dentro de você, né? E a pergunta que eu fiz é assim, por que que essa discordância que você tem, ela não vai embora? Vamos fazer um outro exemplo então. Sofrimento, por exemplo. Vamos dizer assim, estou sofrendo com determinada coisa. Eu digo, eu não estou sofrendo com determinada coisa. Eu estou permitindo tal coisa me fazer sofrer. Daí o senhor está perguntando, por que que o sofrimento continua? É, digamos assim, digamos que dessa vez vai embora, e por que que ele volta? Por O que que que que ele. acontece de novo? Porque eu esqueci que sou eu que decido como eu me sinto, não as coisas que acontecem. Porque você não está vendo esse ciclo acontecer dentro de você. É que sabe por quê? Eu fui escorregando no travesseiro da vítima e me senti confortável. Chega. Ué, só pode porque o que mais pode ser? Porque Mas é que tá. E por sim. que você sempre se vitimiza, digamos assim? Por que você não para? Você sabe que é errado. É ela. E por que você não para de fazer isso? Porque gostou. Gosta da atenção dos outros. Gosta dos outros ficar passando a mão na cabeça. Exatamente. É aí que entra essa técnica do porquê. Ah. Você entra num ciclo de sofrimento, aí você fala assim, por quê? Aí vem essa primeira resposta. Não, porque você. Porque aconteceu tal ou tal coisa. Aí você fala assim, mas por que eu tenho que sofrer com essa tal ou tal coisa? Ah, porque eu tenho que ter razão, na verdade, eu tenho que me sentir vitimizado para vir aquela passação de mão, né? Porque você precisa fazer esse papel de vítima. Tá vendo como é um pouquinho mais para trás? A coisa não é só ali no comecinho, você tem que ir mais profundo. Por que que você tem essa coisa de vítima? Pessoa tem que considerar, né? Não, gente, você tem que Mas fazer aí, você mesmo. se Você tem que mas perguntar isso para você mesmo. Por que que. Tá, eu cheguei na conclusão olha lá. que dentro desse sofrimento, né? Digamos, eu preciso desse sentimento de ser vítima, digamos Sim, assim. sim. Do coitadinho. É. Por que você precisa disso? Eu chamo técnica do porquê. Nada. É porque assim, você vê uma coisa, né? Aí você fala assim, por quê? Aí vem outra. Aí você fala, por quê? Aí vem outra. Por quê? Você está vendo que eu tô descendo? Então, mas descer não ajuda. Saiu, digamos assim, do mal fez. Não, você vai ver no final. Vai lá, vai lá. Vai lá. Você vai ver que no começo era a ofensa, né? Aí veio a motivação da ofensa. Aí depois veio a vítima. Por que vítima? Ah, porque, digamos, eu preciso da atenção dos outros. Né? Sim. Por que você precisa da atenção dos outros? Para ganhar. O que que você está ganhando, filho? Quando vê assim, oh, coitadinho, eu não deveria ter feito isso com você. Que coisa injusta. Né? O que que você está recebendo nesse momento? Passação de mão. Você está recebendo atenção. Né? E aí? E aí, você se torna dependente. Exatamente. É um viciado no mundo. Mas aí a técnica não para aí. É. Você faz esse caminho de volta. E você chega nessas conclusões, digamos assim. A ideia é que você memorize isso. Nas perguntas e nas respostas que vieram para você. Certo? Sim. Que, se você prestar atenção nesse caminho todo, veio todo um monte de coisinhas, digamos assim. Porque você se ofendeu com que determinada coisa, determinada pessoa falou. O que que ela falou? Ela falou tal, tal coisa. Ah, então eu sei que se alguém me disser essas palavras, eu vou me ofender. Tá, mas por que que eu continuo sofrendo? Ah, porque eu me sinto a vítima. Ah, então eu gosto de ser o coitadinho. Então, nesse caminho de volta, você consegue determinar algumas coisinhas, digamos assim, sobre você mesmo. Você determinou se que. que determinadas palavras que forem ditas para você, seja lá de onde vier, você vai se ofender, né? Depois disso, depois da ofensa, você vai cair num processo de coitadinho, né? E dentro desse processo de coitadinho, você vai procurar alguém para passar a mão na sua cabeça. Então você conseguiu determinar várias coisinhas nesse porquê, porquê, porquê, né? Para se conhecer. Então, digamos que a partir desse momento você pode dizer que você se conhece nesse sentido, né, nesse item, digamos assim. A ideia é que você memorize isso. Lembre disso. Pare de sofrer e fique atento, fique esperando vir a próxima coisa. Se você estiver atento o suficiente e você tiver feito essa técnica do porquê, porquê, porquê, de forma correta, digamos assim, da próxima vez que alguém começar a apontar aquelas palavras que você já sabe quais são, você já vai lembrar das coisas que acontecem em você. Aí você, se você tiver, digamos assim, atento o suficiente, você vai falar assim, opa, tá vindo aquelas palavras. Aí vem. Nesse momento, você tem que lembrar que quando vem aquelas palavras, vem todo aquele sentimento, vem toda aquela coisa dentro de você, vem aquele turbilhão de coisas dentro de você, que você já investigou antes. Então você já sabe o que vai acontecer com você. Dentro de você. Certo? Então, o senhor fala certo. Mas pode continuar. Sabe o que vai acontecer quando vier as palavrinhas assim, começar a apontar e você lembrar, falar assim, não. São aquelas palavras de novo. Eu vou me ofender, eu vou me sentir assim, vou me sentir assado, eu vou falar isso, eu vou falar assado. Espera vir. E receba isso. De novo. Só que atento. Prestando atenção em você. Você vai ver que dessa segunda vez que foi dita a mesma ofensa para você, o resultado final vai ser diferente do anterior. Você pode até sofrer, mas vai sofrer menos. Aí o que que acontece? Se você continuar fazendo esse processo para tudo na sua vida, cada vez mais e mais e mais, vai chegar um dia que você vai ouvir essa voz dando a proposta para você. Porque quando você recebe a ofensa, digamos assim, essa voz ela chega e fala assim para você, não. Mas esse cara aí não sabe o que está falando. Onde já se viu? Não é isso. Você não é assim. Aí você fala, é mesmo. E volta a sofrer de novo. Se você tiver consciência desse processo, você usar essa técnica, digamos, para ficar atento e se conhecer, vai chegar um dia que essa mesma pessoa vai falar coisas piores até de você, mas de tanto você se conhecer, você sabe os sentimentos que vêm em você as formas que você reage, o dia que você vê isso acontecer dentro de você, você não vai mais sofrer. Sabe por que não vai mais sofrer, filho? Ah, por quê? Não vai mais sofrer porque você simplesmente não vai querer. Você sabe o resultado final. E você sabe que aquilo lá não vai te levar a lugar nenhum. A única coisa que vai acontecer é você sofrer. Então, essa técnica aí eu concordo com o senhor do porquê, porquê, porquê, mas eu acho que só leva a gente para baixo no sentido de criar uma identidade, ou então reforçar uma identidade que a gente está querendo sanar, e aí quando está no fundo do poço, vamos ter dificuldade de voltar para cima. Então, por isso que eu sugeri assim, usa a técnica do como, como, como eu faço para melhorar. Como eu faço para melhorar? Como... Se eu falar, por que que eu sou assim? Ah, porque você é um burro. Ah, por que que eu sou um burro? Ah, porque lá atrás fizeram mal para você. Ah, por que que fizeram mal para mim? Ah, porque você mereceu. Ah, por que que eu mereci? Ah, mereceu porque estava no lugar errado. E por que que eu estou sempre no lugar errado? Porque você é um trouxa, um otário. Aí, tá vendo? Eu fico dando volta, só fico colocando coisa ruim. Então, se eu disser, como eu faço para melhorar? Ah, vai lá e toma água. Como eu faço para Será que melhorar? no final Para de ser seria, mito. viu? Será Senhor. que no final não seria assim porque a vida me deu isso? Porque é o que eu tenho na minha vida. E é o que eu tenho. E não tem como mudar. Oh. Mas tudo tem como mudar, não tem, paizinho? Passado tem? O passado não, mas como a gente vive ele e o peso que ele tem sobre a gente tem. E então seria como se tivesse mudado o passado. Ixi, nossa conversa vai para mais 5 horas, paizinho. Mas vamos não, já tá dando 3 horas aqui. Se precisar falar pra equipe, é isso que mais importante que ela tem uma passação. É muito bom falar com o senhor. O senhor assim, é uma pessoa autêntica, uma entidade muito autêntica. Eu tô gostando muito. Filho, Senhor. vamos parar por aí, né? Sim. Mas dá uma Se mensagem der. final. Né? Uma mensagem final. Tá? Para motivar as pessoas aí a continuar no caminho da espiritualidade, da felicidade, superando as dificuldades com alegria. O senhor vai embora, não dá uma Sejam, mensagem final? vão falar assim, a mensagem principal, digamos assim, que nem foi dito aqui, inclusive. Eita. Sejam verdadeiros com vocês mesmos e com os outros também. Se você não gosta de alguma coisa, seja sincero. Se vocês fossem sinceros, como eu estou dizendo, digamos assim, o mundo seria já diferente. Sabe por que seria diferente? Olha lá, vamos ver. Expectativa. Quando é que você se decepciona com alguém? Você espera que fosse diferente. Quando você espera que a outra pessoa faça uma coisa que você gostaria que ela fizesse. Mas por que vocês fazem isso uns com os outros? Isso é cruel até, né? Se você Nossa, pensar bem, é cruel é isso. cruel, é cruel. Nossa. É porque vocês não se conhecem. Vocês entre si não se conhecem o suficiente. Porque vocês têm que viver uma imagem, uma aparência que não é vocês. Vocês têm que ser, digamos assim, autêntico e transparente para vocês mesmos e para o mundo. Digamos assim, se você for transparente o suficiente, por isso que eu estava insistindo com você, pode falar. Se você não concordar, fala. Só assim eu consigo te conhecer. E só assim eu consigo entender você. Não só eu, qualquer um. Se você for transparente o suficiente com todos, com o mundo, digamos assim, sabe o que vai acontecer? As pessoas nunca vão decepcionar com você. Porque elas nunca vão esperar uma coisa que você não é. Compreende isso, filho? Sim, senhor. Graças a Deus. Vocês têm que aprender a ser adultos, digamos assim. Deixar de brincar de casinha, né? Sim, de carrinho e de boneca. E aprender a viver a vida como ela é. Que é isso que vocês têm. E o que vocês fazem com isso? Como eu tenho que viver isso? É isso que vocês têm que buscar. Tá certo. Eu consigo ser feliz nesse mundo? E é isso, filho. É isso, paizinho. Graças a Deus, então. Muito obrigado ao senhor, à vossa equipe, aos meninos aí, o médium, a Cambone, por ter ajudado que esse diálogo ocorresse, viu? Fico muito feliz. É isso aí, filho. Que a coisa não está à disposição. Oh, graças a Deus. Muito obrigado, viu? Tá bom. Tchauzinho. Tchau. Até mais, filho. Até mais. Viu? Você tá escutando? Alô? Oi, filho. Tudo bem? Tudo bom? É uma satisfação enorme falar com o senhor, viu? Eu é que agradeço, filho. Graças a Deus, então. Olha, então vamos começar? Vamos começar, filho. O senhor está preparado? Eu tô acendendo cigarro. Hã? Tô acendendo cigarro. Então vamos assim. Tá baixo, tá alto? Como é que tá? Tá bom. Tá. Vamos indo, qualquer coisa eu vou sentindo, eu vou aí explicando para o senhor, mas tá bem melhor que da outra vez. É sim, senhor. O senhor disse que tá acendendo cigarro? Mas para quem? Já aqui é para mim mesmo. Para o senhor mesmo? Mas qual que é a diferença entre o cigarro, o cachimbo e o charuto? a forma e o nome, né? É o nome, é. Tem um nome também. Mas é a forma. Mas para vocês, espíritos? Nenhuma. Nenhuma. Mas para o corpo do médium? Também, nenhuma. Por que que não tem diferença para o corpo do médium nenhuma? Porque não é ele que fuma. Tá certo. É o que eu disse. Você já deve ter visto assim em terreiro, né? Pessoal, Exu, principalmente bebendo. E bebe, por exemplo, bebida forte, né? Nhaque, assim, e bebe bastante. Aí quando vai embora, o médium tá lá, sóbrio. Não tá nem com bafo. Já viu isso? Já vi sim. Às vezes três garrafas e ainda vai embora dirigindo, não dá nada. É. Mas a minha pergunta é interessante isso. Imagina se um policial para e ele será que ele passaria no teste do bafômetro? Passa. Passa? Tá certo, então. É, o senhor acha que, junto com o auxiliar do senhor aí, o Camboni, o senhor pode ir só um pouquinho mais longe aí da caixinha? Porque aí não fica tá um pouco muito forte. Peraí. O microfone está muito perto, é isso? É, tava muito perto. Tá bom assim? Tá bom. Então, o senhor está me ouvindo bem? Eu tô. Então, tá bom. Então, tá certo. Então, aí, agora, se vocês fumam, é porque precisa, ou porque gosta, ou porque quer? Por todos os três. Todos os três. Por nenhum deles também. E por nenhum deles também? Eita. Sabe por quê? Ah. Sabe por que nenhum deles também? Por quê? Se não tivesse cigarro, por exemplo. Se já que a gente tivesse dinheiro para comprar cigarro. Né? Você acha que eu ia deixar de vir para falar com você? Só Não, por causa do cigarro? só por causa de cigarro, não seria simpático da sua parte. Mas só que tem. E de certa forma, para mim, trabalhar ajuda. Ajuda. Não impede. Não impede. Não impede. Não impede quer dizer assim, não impede que o senhor trabalhe. Isso. O fato de não ter. Não. Mas eu quero saber da parte do gostar. Ah, de ter vontade. É. Assim como vocês têm vontade, sei lá, de comer chocolate, assim, né? Essas coisas, assim. É isso. Tomar Coca-Cola já ninguém mais tem vontade, viu, paizinho? Já perdeu, todo mundo perdeu a vontade. Mas é umas coisas que a gente anda sabendo aí que não dá certo. Mas o tal de cigarro. Se tem uma ideia, até eu já fiquei sabendo dessas histórias. Então, o senhor tá até o senhor perderia a vontade se estivesse aqui encarnado. Mas olha. Eita, que coisa. Mas olha, o senhor então aí. Vamos falar da vontade. Porque a gente ouve dizer o seguinte: todo espírito que tem. A gente vai traduzir essa vontade de fumar como apego às coisas da matéria. Então a gente vai dizer assim: todo espírito que tem apego à matéria não é um espírito ainda. Eu vou usar a palavra evoluído, mas eu quero usar desapegado. Já que se emancipou o suficiente para poder estar no lado de quem dá auxílio. Dependência. É. Acho que a palavra assim, que encaixa melhor aí, acho que é dependência. Olha lá, olha lá. Você achar que precisa de ter aquilo lá. É. Senão você não funciona direito, ou não dá certo, ou sei lá, acontece alguma coisa. É isso que não tem. Eu uso. Mas não sou dependente. O senhor usa, gosta, mas não é dependente. É, digamos que sim. Então as pessoas não devem ficar assim, triste quando alguém gosta de fumar, mas quando alguém é dependente do fumar. Triste com que assim exatamente. Assim, exatamente quando alguém vai na Umbanda e Ah. vê, por exemplo, um Exu fumando e diz: isso não pode ser um espírito, tem condição de ajudar alguém? Entendi. Isso daí é do próprio conceito da pessoa que fala isso. Que fala isso. Que assim, se você pesquisar, né? Fala com uma pessoa mais velha, assim. Ou 50 anos atrás, duvido que alguém pensaria nisso. Ah, assim, tipo, ah, o cara fuma, não merece atenção e não tem condição de ajudar. Sabe por quê? 50 anos atrás, fumar era bonito. Era chique. Sim. Quem fumava, tanto que filme aqueles preto e branco, o mocinho, a mocinha, tudo fumante. Acendia o cigarro assim e fazia pose ainda, né? É verdade. Então é da própria pessoa. Essa coisa assim, aí tá fumando, tá bebendo, não pode ser um espírito de luz. O senhor sabe que, como analogia, também serve a bengala, né? Que eu conversei com o Capa Preta esse final de semana, do pai Daniel, e ele falou assim: você acha que... Eu não sei se foi ele, mas alguém disse assim: você acha que essa bengala eu uso porque eu não consigo andar? É porque é um sinal de respeito da época. Isso. Tem todo um. É que assim, as entidades em si, né? Ela tem todo Um histórico. um histórico, tem o um jeito dela, digamos, a personagem que ela usa vem com toda uma coisa, né? A fantasia é completa, digamos assim. Então tem bengala, tem banquinho de madeira, tem café, tem vela, tem um monte de coisa. Mas não que seja dependente disso para trabalhar. Tá Trabalha certo. melhor se tiver. Que Mas interessante. se não tiver, o que importa é o trabalho. O senhor acha que um espírito que é desapegado, ou seja, que não gosta do que a gente chamaria de substâncias químicas que matam o nosso corpo, é um espírito necessariamente mais esclarecido, mais evoluído que aquele que gosta? Não, né? A evolução de alguém não depende disso. De Olha lá. gostar ou não de alguma coisa assim. Né? Mas vamos falar do encarnado, por exemplo. O encarnado tem um encarnado que gosta de um vício e o outro que não gosta. Então, eu preciso dizer que aquele que gosta do vício ainda não está esclarecido quanto ao resultado do manusear daquela química que estraga o seu corpo. Ó, filho. Vamos por parte, que esse assunto é bem complicado. Você tem um que é viciado e um que não é viciado. O que é viciado, ele tem o direito de fazer o que ele está fazendo. É? E o outro não tem o direito, não tem o direito de julgar o outro, que é viciado. Tá certo. Quem que está errado? É sempre aquele que julga o outro. É? Porque se ocupa com o jardim do vizinho enquanto as plantas dele estão tudo lá desocupado. Ele acha que o outro está se prejudicando por causa de um conceito que ele tem. É Só verdade. cigarro. É verdade. Voltando 50 anos atrás de novo, ninguém falaria, reclamaria do cigarro se fosse 50 anos atrás. Porque era uma coisa chique. Né? É. Mas é. Aí que acontece. Olha lá. Passado um tempo, né, esse conceito mudou. Relativo. Então agora, digamos assim, agora a regra é outra. Agora fumar é feio. Não é mais bonito, é feio. É. Né? Baseado nessa troca de conceito, cria-se uma coisa ali para julgar o outro que ainda fuma. E se amanhã ou depois, por exemplo, aqui vê, a FIA está lembrando um negócio aqui interessante. Ovo. Você já ouviu falar que ovo faz mal, né? Ovo. É. Comer ovo faz mal para a saúde, Muito, é. por Tudo que é exemplo. muito. Não choquei, não choquei. Já faz um tempinho atrás, faz alguns meses atrás, Ah, da salmonela. essa, não, é da comer muito ovo dá colesterol, Colesterol, tá. faz mal para a saúde, né, essa coisa toda, né? Sim. Então, comer ovo fazia mal. É. De um tempo para cá, agora ele está fazendo bem. Não, não é que faz mal, né? Você pode comer o ovo que agora faz bem. O cientista lá achou um negócio lá que parece que o ovo agora faz bem. E se você pesquisar um pouquinho mais, ele já fez mal, já fez bem, já fez mal de novo e já fez bem de novo. E vai e volta, e vai e volta. É isso aí. E aí? E aí? É só um conceito, filho. Você achar que o que disseram para você, digamos assim, é absoluto. Ah, não, provaram que faz mal. Faz mal. Então vão julgar todo mundo que come ovo. Não pode comer ovo. Vê um moço lá comendo ovo na rua, não, isso está errado. Não pode comer ovo assim. Faz mal. Aí no dia seguinte muda tudo de novo. Não, o cientista falou que comer ovo faz bem. Pode comer até um por dia. Um por semana, seja. E agora? E aquilo lá que você falou antes? Né? E aí? Como é que fica? Tudo nessa terra é relativo, filho. É. Tudo que você aprende é relativo. Um dia vai mudar. Então, Tudo que vamos. você acha certo hoje, pode, em outra época podia estar errado. E no futuro pode estar errado também. No momento é certo. O problema está na pessoa achar que isso é absoluto. É aquilo lá e ponto, acabou. E ninguém muda mais. Compreende isso, filho? Sim. Eu estava certa vez num diálogo com uma pessoa muito querida e talvez por intuição os nossos guias nos passaram uma ideia que é até interessante nesse contexto, que diz assim, o outro tem o direito de fazer o que ele acha certo fazer. contanto que ele não queira obrigar você a compactuar com ele, é sadio concordar com que todo mundo faça aquilo que acha certo fazer. Daí a gente vai dizer, é relativo. É tudo baseado no que você acha certo. Isso. Na verdade, assim, é tudo que você recebeu, você, não o outro, só você, recebeu na sua vida. Uhum. Todas essas coisas que você recebeu na sua vida faz com que você, digamos assim, crie uma balança dentro da sua cabeça. Entre certo e errado. Uhum. Então, quando você era pequenininho, sua mãe ensinou para você que determinada coisa era errado. Fazer determinada coisa era errado e determinadas coisas era certo. Né? É. Aí passou o tempo, você foi para a escola, né? Aí a professora ensinou outras coisas. Certo, errado. Uhum. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Não pode, pode. E assim vai até ficar adulto, digamos assim. Uhum. Baseado nesse certo e errado que você recebe, você julga o mundo que você percebe. Certo? Tá. Só que o seu caminho até você chegar agora é único. É só você teve. Nem digamos assim, se você tivesse um irmão gêmeo, digamos assim, ele teria recebido outras coisas. Uhum. Outros conceitos, outros ensinamentos. Pode ser até com as mesmas pessoas, mas ele entenderia de uma forma diferente. Então, o conceito, digamos, das outras pessoas são diferentes do seu. Isso quer dizer o quê? Que o seu certo não é o certo do outro. Pode ser parecido, mas não é o mesmo. Não é o mesmo. Então, no caso, eu concordo que o outro faça o que acha certo, porque mais cedo ou mais tarde, a própria vida vai ensinar ele o que está dentro ou fora daquilo que proporciona o equilíbrio para a sua existência. Isso. Digamos que assim, a vida dele, Deus vai dar tudo para ele, para que ele receba tudo que ele precisa. Comprei? Sim. Tô entendendo. Mas não é a mesma coisa que você vai receber. Porque o que você precisa são outras coisas. E assim por diante. Então, no caso, vamos dizer assim, olha, tem lá um engenheiro, ou que seja um Exu, que é especializado na cura através destas ferramentas. Sim. E o engenheiro é especializado em fazer um prédio maravilhoso. Só que você chega lá na porta na hora do descanso, ele está fumando. Né? Sim. E o que a gente faz é isso hoje, né? A gente diz, olha, ele fuma, então ele não pode ser um bom engenheiro. Exatamente. E aí que entra o engano, de achar que não pode ser ajudado. Por quê? Porque você acha que isso daí que você, esses conceitos que tem dentro da sua cabeça, né, são absolutos. Não. Que é a mais pura verdade. E que provavelmente é para o mundo também, para os outros. Mas vamos entender isso aí. O que causa isso? Seria a baixa autoestima? Seria o medo de alguém te colocar numa fria e não ser capaz de te ajudar quando nem você foi, porque você foi pedir ajuda? Não é verdade? O cara, oh, o outro não consegue me ajudar, tá? Mas você conseguiu? Não. Então, e agora? Isso daí faz parte daquele outro ensinamento que nós estava conversando aquele dia lá. É. Eu não sei se você lembra. Qual deles? Falou bastante coisa. Aquela outra vez nós conversamos bastante coisa, É. inclusive voltar, porque assim, esse assunto está meio travancado, assim, né? É, vamos lá. Naquela outra conversa que nós teve, eu estava explicando para você assim. É. A consciência humana é É. fundamentada no egoísmo. É. Lembra disso? Sim, lembro. Só que aí eu estava explicando para você. Só que assim, o ser humano em si, ele não parece plenamente egoísta nesse sentido. Né? Porque assim, o egoísmo no pé da letra, se você aplicar isso num ser, fala assim, ó, você é egoísta. Só. Esse ser, ele vai ser simplesmente um acumulador de coisas. Né? É. Ele vai querer mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais. Ele vai ficar acumulando para si. Tá certo que tem gente que é assim, né? É. É uma gaveta ambulante. Mas você vê o mundo assim, não é bem assim que funciona. Parece que tem alguma coisa mais, né? É. Então, assim, a consciência humana, ele tem uma forma egoísta, mas a coisa que movimenta ele, digamos assim, que era na outra vez que nós conversamos, eu falei assim, ó, imagina um motor, né? Motor, o monobloco do motor, o metal dele, digamos assim, é o egoísmo. O combustível que vai dentro dele é o medo. Mas não é um medo qualquer, digamos assim, é um medo bem específico. A palestra de outra entidade que vem aqui, ele fala assim, são dois tipos de medo que fazem esse motor girar. É o medo de perder. E o medo de não ganhar. Eita, certo. Medo de perder o que já tem, né? Sim. Ou medo de não ganhar, de você não participar de alguma coisa que, digamos, que você teria uma provável chance de ganhar. Ganhar o quê? Acumular o quê? Né? É. Atenção. Reconhecimento do outro, digamos assim. Sim, tipo, não ganhar o que aprendeu que precisa. Imagina assim. Vamos colocar um exemplo, digamos assim. Por que que você compraria um carro novo? Um carro novo, vamos lá então. Na maioria das vezes, eu acredito que uma pessoa compraria um carro novo, pelo conforto. E pela precisão que viu em viver aquele conforto. Já reparou que ninguém compra um cacareco velho, assim, cheio de buraco? Sim, ninguém quer problema, né? Não é problema. Não é bem problema. Problema é todo carro dá. É. Né? Sim, mas a gente tem que aumentar as chances de dar menos problema possível. Tem que comprar o melhor, né? Tipo, é que o senhor falou cacareco, velho. Não, não, é que o senhor falou um cacareco, velho. Vamos pôr um Corcel, então. O Corcel já não existe Quando você mais. compra um carro novo, ele é que bonito, último modelo, É, né? vamos ver, vamos ver. todo brilhante assim, né? Todo cheio de coisa assim, né? Já viu como a pessoa fica inchada? Inchada é tipo Um ego inflado mesmo. isso, e ego inflado, é isso. Já é, Você já vai já, mostrar para os amigos, né? né? É. Faz um churrasco em casa para mostrar o carro novo, né? Sim. É uma forma de se parabenizar também. Sai desfilando na rua, sei lá, o carro novo, é importado, né? Cheio de coisa, né? Cheio de luzinha, botãozinho, não sei o quê. O que que está acontecendo nesse momento? Ele está buscando fora de si mesmo um reconhecimento que não está disposto a se conferir. Ele está procurando reconhecimento. Ele está procurando, digamos assim, nossa, que carro bonito, né? Sabe o elogio, assim? Sabe aquele, nossa, né? Que coisa legal, né? Ah, eu queria ter um desse. Né? Aí ele fica todo inchado. Não é? Tem desse. Mas não é assim que acontece? Então, Você não fica satisfeito com uma coisa assim, nova, digamos assim? Você não compra uma coisa nova se não for para, digamos assim, mostrar ou exibir, né? Digamos assim. Receber como eu poderia dizer, um reconhecimento pelo seu esforço. Então, o que eu estava dizendo é assim, tem desse, né? Porque tem de outros tipos também, né? O senhor é espírito, o senhor saberá, mas eu não posso generalizar que eu não conheço nem a metade da maioria, né? Mas assim, o senhor saberá dizer, mas eu digo assim, pode também acontecer que um cara comprou um carro novo por conta de praticidade. Fala assim, não, eu preciso chegar no lugar, não tenho tempo para ficar o carro quebrando ou eu virando maçaneta para o vidro levantar. Isso. Pode ser que ele não procure aí, no carro em si. É que eu peguei bem no objeto em si. Isso, tá certo. Porque Mas tem ele está gente que é procurando assim o quê? mesmo. Mas assim, se for por praticidade, para quê? Pra chegar de um lugar até o outro. Para ganhar do outro lado. Ah, entendi. Né? Ainda assim, ele está procurando ganhar numa outra situação. Compreende isso? Sim. Então o senhor quer dizer, sempre que a gente procura ganhar, a gente ainda está num estado de espírito que ainda não descobriu que já tem por ser. Não, o problema não está em querer ganhar. O problema está em fazer isso sem saber o que está fazendo. Hipnotizado. Isso. A hipnose do consumismo. Exatamente. Por que que você acha que tem que comprar outro carro novo? Se você já tem um carro que funciona, que não dá problema, digamos assim, É, mas vamos ver. sente vontade de trocar o carro. É. Por quê? Né? É. Coloca o senso de identidade naquilo que tem, nas suas posses, seus pertences. Eu sou o que eu tenho. Isso. Na verdade, assim, a pessoa se sente bem quando ela tem o que ela deseja. Só É. que esse desejo não é dela, é alguém que colocou dentro dela. O senhor, hã? Como? Você consegue ver isso, perceber isso? Sim, acho que sim, né, paizinho? Imagina assim, você tem o carro, o seu carro, o normalzinho ali, o que funciona, tá tudo bem, né? Funciona? Quebra galho, né? Está sempre ali. Aí você vai e visita um amigo seu lá com o carro todo enfeitado ali, não sei o quê. Aí ele mostra para você o carro, assim, mostra tudo que ele faz, o que não faz, sobe na parede, só falta voar, né? Você sai da casa dessa pessoa, digamos assim, querendo trocar o carro. Por quê? Porque a cada dia a gente vai vivendo as experiências da vida, entrando em contato com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente não gosta e definindo com maior clareza aquilo que é melhor. E eu acredito que a vida mesmo proporciona isso, esses contrastes nas nossas experiências, para que definamos o que é melhor. E o que é melhor para você? O melhor para mim é aquilo que. É o que os outros falam para você. Lamentavelmente, sim. O meu condicionamento cultural. É o que os outros falam para você, Sim. ou é o que você já tem? O que é melhor para mim? Você não poderia estar feliz com o que você já tem? Sim. Sim, Aliás, mas. vou mudar essa frase. Ah, bom. O que que você precisa para estar bem, digamos assim? Eu preciso estar constantemente sendo eu mesmo. Digamos assim, estar vivo e saudável, digamos assim. Não seria o suficiente? Seria, mas só que estar vivo, saudável e, vamos dizer assim, desocupado, não caberia. Eu me sentiria meio espaçado, meio fora do contexto. É. É. Por quê? Porque alguém disse para você. É. Em algum momento da sua vida, você aprendeu que você precisa se ocupar. Sim. Você precisa fazer alguma coisa da sua vida. É. Não é? Sim. Você não pode ser um vagabundo. Não é? É. Ser vagabundo é errado. E você não quer ser chamado de vagabundo, que você tem um conceito, digamos assim, que ser vagabundo é errado. Ser um desocupado da sua vida. Não faz nada da vida. Não tem emprego, não tem profissão, não tem nada. Olha lá. É errado isso, não é? Então, do meu ponto de vista, eu acho que o que é errado ou não, a própria vida vai mostrar, causando um desequilíbrio para mim. Daí tem como analisar o que é errado ou não no momento para mim, não para todo mundo. Então acho que é o único jeito que eu tenho de identificar o O que é errado para mim. desequilíbrio na vida de você sempre vai vir. Olha lá. Sabe por quê? Se vocês vivem para o mundo externo, para coisas externas, procurando coisas do lado de fora de vocês, né? Então, assim, você pode ser o maior milionário do mundo. Né? Ter tudo que você quiser. Mas aí isso é depressivo. E é depressivo porque sente um vazio dentro de si, sente uma falta de uma coisa que nem entende por quê. É porque vive a vida para fora, não para dentro. Digamos assim, a vida inteira de vocês buscam coisas para fora. E esquece do que está dentro de vocês. Compreende isso, filho? Sim, acho que sim. É que não, porque o povo sempre fala assim: entendo, eu entendo aquilo que eu escutei, não o que o senhor falou, né? É que é relativo. Eu estou falando negócio, mas se você vai entender ou como vai entender isso, é fora do meu controle. Olha lá. E de no mundo do outro dia chega e ainda cobra o senhor. Fala, viu, mas o senhor falou isso e eu escutei o senhor e me dei mal. É nada, escutou, entendeu outra coisa. Nem... É, por isso que eu sempre pergunto de novo, né? Olha, foi isso que eu entendi. Daí normalmente a entidade fala assim, não foi nada disso que eu falei. Ai, a gente tem que levantar a mão pro céu e Vejam agradecer a tudo Deus. isso que eu estou falando até agora, gente. Olha lá. A vida de vocês é vivida para o externo, para coisas que estão fora de vocês. É sempre assim: o dia que eu comprar um carro, o dia que eu conseguir minha casa própria, o dia que eu sair do aluguel, o dia que minha conta sair do vermelho. Mas agora, nesse momento, você não está bem? Você não está vivo? Né? É, realmente. Sim. Você pode ver que é sempre assim. Ah, o dia que eu consegui comprar minha casinha. Aí vai lá e consegue. Né? É. Aí você imagina assim, agora a pessoa está feliz. Né? Agora deve tá bem. Aí você vai lá e conversa com a pessoa, não está. Porque agora tem que colocar a coisa dentro da casa. É o dia que eu comprar o sofá que eu quero. A televisão do modelo lá que eu fiz lá. Né? Da última geração. E assim vai. Saco sem fundo. Saco sem fundo. E nunca está satisfeito. Nunca está feliz. Sempre tem alguma coisa incomodando, sempre tem uma inquietação. Parece que está sentado no formigueiro. Nossa. Mas vamos falar então do nosso condicionamento. Não é só porque eu tenho que estar ocupado com alguma coisa para eu ser feliz, mas parece que a própria proposta da encarnação é você encontrar nas experiências da vida os contrastes que te ajudam a definir e criar com Deus uma realidade diferente, melhorada, assim por dizer assim. É aí que está o problema. É aí que está o A problema. vida é para ser vivida, né? É. Receber tudo que você vai receber. E aprender com isso. Aprender o quê? As coisas que tem dentro de você. As coisas que mexem dentro de você. Certo? Sim. Só que isso daí é a única coisa que vocês não fazem. Ué, o que que é a única coisa que a gente não faz assim, em termos de exemplo? Digamos assim, você vive toda a sua vida, aprende um monte de coisa, né? Vai para a escola, aprende um monte de coisa. Compra o seu carro, compra a sua casa, casa, tem filho, vive toda a sua vidinha ali e morre. Mas se quer um dia da sua vida, você para para pensar nas coisas que você recebeu e da importância, por que isso é importante para mim? Não, por que eu preciso disso?